morcego. Faz o dentinho do morcego. Faz o dentinho do morcego. Faz o dentinho do morcego. Vai morder no pescocinho as novinhas.